Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Voces sobre la mesa. Les saluda Rocío Guaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Y el día de hoy, junto con los compañeros y compañeras del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América, tenemos un programa especial. Me acompaña en la cabina Sally Burch de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI. Sally, bienvenida a ALER. Buenos días a todos. Sally, hoy tenemos el gusto de poder entrevistar a Jaime Amorín. Él es integrante de la Dirección Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, MCT. Además, fue uno de los 6 huelguistas que se declararon en huelga de hambre en demanda a la libertad del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. El tema que nos reúne el día de hoy es que este domingo 7 de octubre son las elecciones presidenciales en Brasil y la contienda se debate entre el ultraderechista Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. Él es representante del Partido de los Trabajadores y además reemplazó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en esta contienda electoral. Jaime, buenos días. Nos gustaría que empieces ubicándonos un poco cuál es el panorama electoral en Brasil ahora a 5 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Un buen día a todos y a todas, a todo el pueblo latinoamericano integrada en la red de comunicación. Veja, nós estamos a poucos dias do processo eleitoral no Brasil e nós podemos dizer que 3 forças estão disputando o processo ou as eleições presidenciais agora de 2018. A primeira força é aqueles que aplicaram o golpe em 2016, iniciado com o impeachment da presidenta Dilma. Quais as forças que golpearam a democracia brasileira? Primeiro, o poder parlamentar, o parlamento brasileiro, o parte dos empresariados brasileiros, os mais reacionários e atrasados, o poder judiciário brasileiro e o poder do monopólio midiático brasileiro, a mídia comercial brasileira. Esse conjunto de organizações patrocinaram, organizaram e aplicaram o golpe contra o Estado Democrático no Brasil. Esse grupo está representado aí pelos partidos que defendem o neoliberalismo, basicamente na candidatura a presidente de Alckmin e os outros candidatos menores. Esses que patrocinaram e foram responsáveis pelo golpe em 2016, estão praticamente sem inserção eleitoral, praticamente não conseguiram encontrar um candidato que pudesse ter condições de disputa. Estão, nesse momento, tentando criar um clima no Brasil de anti-PT, né, de que o povo brasileiro tem que votar contra o PT, na ideia, né, de um inconformismo eleitoral, tentando trabalhar uma cultura contrária à esquerda, contrária ao povo brasileiro. E eles não conseguiram, do ponto de vista eleitoral, ter densidade. Estão fora do processo, mas estão criando um clima de raiva, de ódio contra a esquerda, contra o PT, contra Lula, né, e o Poder Judiciário mantendo a serviço dessas elites Lula preso, inviabilizando a possibilidade dele estar na campanha. A segunda força é uma força mais reacionária, representada aí pelo grupo do presidente norte-americano, do Trump, pelo grupo da extrema-direita de Israel, aliás, está sendo orientada pelo grupo de inteligência de Israel, que é aqui representado pelo candidato a presidente Jair Bolsonaro, que tem todos os adjetivos possíveis que a gente pode trabalhar, né, como conservador, direitista, mas intolerante, né, carrega aí por trás toda uma carga de ódio tipo neonazismo. Infelizmente, esse grupo é, com uma prática política bastante reacionária, conseguiram capacidade de disputa eleitoral. Nas pesquisas apontadas essa semana, de fato, eles vão para um segundo turno numa disputa. Infelizmente, para o Brasil, não se sabe como é que chegamos a esse ponto. Jair Bolsonaro representa aquilo que tem de pior na sociedade, mas faz parte, de uma cultura que vem crescendo, né? Principalmente a partir, né, da Europa, dos Estados Unidos, de aparecer na sociedade uma parte da sociedade mais intolerante, cheio de ódio, contra o povo, que propõe voltar ao atraso. Nós nem estamos chamando aqui, deles reconstituir o processo democrático-republicano. E são contra, inclusive, a Revolução Republicana. E são representados por um grupo de militares da reserva e militares da ativa. E o terceiro grupo que está disputando, então, é o grupo mais da esquerda. Aqui está representado basicamente por dois candidatos, Ciro Gomes, representando o PDT, e o Haddad, Fernando Haddad, representando o PT, apesar de ter outras forças também mais à esquerda, como o Guilherme Boulos, do PSOL. Mas, efetivamente, em condições de disputa, com possibilidade de ir para o segundo turno, está Fernando Haddad. Então, cada um representa aí um projeto de sociedade. O grupo mais neoliberal é a representação do golpe, é a perda de direito, a destruição do Estado Democrático de Direito. O grupo mais à direita é representado por Bolsonaro. Na verdade, eles não propõem nada. A única coisa que eles propõem é mais ou menos aquilo que Trump propõe para os Estados Unidos. É a liberação de armas para o povo se defender, e uma visão de intolerância contra os gays. São as duas bases da proposta de Jair Bolsonaro, e que tem, digamos, a cada dia ganhado adesão na sociedade. Então, esses são os grupos que disputam. Nós entendemos, nesse exato momento, que há uma necessidade de uma mobilização forte na sociedade para impedir mais desgraça, mais desastre. Porque se nós sempre tratamos o golpe como um desastre para o país, em que nós revertemos, regredimos no, na defesa da democracia, e o golpe no Brasil representou um retrocesso de mais de 70 anos na perda de direitos, de conquistas históricas do povo brasileiro. Agora, com uma possibilidade desse grupo mais extremista ganhar as eleições, nós vamos perder a possibilidade de continuar o um processo histórico de construção de um país-nação. Na verdade, tudo que eles defendem é um país que não se constitui numa pátria, completamente submissa aos interesses internacionais, sem uma visão de construção de soberania nacional, e governada e dominada pelos militares da reserva e militares da ativa que vão governar. Essa ideia de que o povo não sabe governar, o povo não tem disciplina, e quem tem disciplina é quem passou pelo exército, e quem tem que governar o país é o exército. Na verdade, o que eles propõem é um golpe militar sem ser efetivamente um golpe com as forças armadas nas ruas, mas legitimar um golpe militar a partir do processo eleitoral. Então, é isso que vivemos nesse momento no Brasil. O risco, de nós termos um grande retrocesso na democracia, talvez mais do que sofremos em 2016. Y ahora vamos con nuestra compañera Nelcy Lizarazo de Presenza, la Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia. Un saludo muy fraterno para ti y para todos los compañeros y compañeras del NST. Mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿Cuáles son los sectores de la población brasileña? Los sectores, me refiero a sectores más populares, más clase media, no precisamente a las élites, que estarían dispuestos a darle su voto a Bolsonaro. Es decir, ¿para qué sectores el discurso de Bolsonaro resuena? ¿Con qué sectores se identifica ese discurso? digamos, más allá de los sectores de élite. Muchísimas gracias. Nelson Lizarazo, de Presenza, Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia. Muy bien. Veja, inicialmente, durante todo ese periodo del gobierno do PT, de 2003 até 2015, 2016, esse pensamento mais reacionário sempre existiu na sociedade, existe em todas as sociedades, né, como uma minoria, né, que estava aí, vamos dizer, abafado em função das vitórias, em função do modelo de desenvolvimento que estava integrando a maioria da população, a população brasileira satisfeita, né? Havia também uma satisfação de parte da burguesia brasileira, porque o modelo aplicado do neodesenvolvimentismo agradava também a burguesia, porque eles estavam ganhando dinheiro, estavam se desenvolvendo do ponto de vista econômico, acumulando riqueza, que é o que interessa para o capital, mas também melhorou a vida do povo. Então, isso fez com que, durante esse período todo, aquela camada mais reacionária, neonazista, que existe por dentro do seio da sociedade, estavam sem voz. Mas, com a crise econômica internacional, que chega no Brasil em 2003, se esperava que essa crise pudesse abater menos o Brasil, que ela pudesse chegar com menos força. Mas ela chegou efetivamente, criando um clima de desemprego, de pessimismo na sociedade, e aí esse grupo reacionário, comandado pela imprensa brasileira inicialmente, deu voz e espaço para esse grupo mais reacionário começar a aparecer na sociedade brasileira. E eles inicialmente aparecem sempre com uma minoria. Vários grupos se organizam, inclusive, como grupos para comandar e fazer as ações a favor do impeachment de Dilma, contra o PT. Então, nasce aí uma força anti-PT e, vamos dizer assim, anti-povo, com todo o processo de intolerância. Jair Bolsonaro já vem se constituindo como deputado já há muito tempo, trabalhando essa postura mais intolerante contra a homossexualidade, contra grupos LGBTs, enfim, sempre se posicionando, mas sem ter muita voz na sociedade, sem ter ressonância. Com essa construção de anti-PT, anti-Lula na sociedade criada, basicamente pela Rede Globo, esse povo começa a ter voz. Então, eu diria, tem um grupo que comanda, são gente de classe média alta, classe média, e parte da grande burguesia brasileira, mas que começa a ter ressonância no meio do povo também mais pobre, porque aí se trabalha a culpa da crise brasileira, a culpa do desemprego, a culpa da violência, enfim, do desastre que estamos vivendo hoje como consequência da crise, ao PT. Então, se começa a constituir essa uma visão anti-PT, uma visão anti-povo, e colocando culpa de tudo isso que está ocorrendo no Partido dos Trabalhadores e todos os seguidores da esquerda. Quando nós falamos do PT, nós estamos falando da esquerda, nós estamos falando do Movimento Sem Terra, nós estamos falando de todos aqueles que militam em defesa da soberania nacional, da construção de um sistema político que integra a maioria da população. E aí, infelizmente, nós podemos dizer que nesse exato momento, em função das pesquisas eleitorais mais recentes, eles também estão tendo voz, cresceram também no meio do povo mais pobre. Não que dê sustentação, mas que em função de todas as denúncias de corrupção, de todas as denúncias dos governos do PT, que aí a grande mídia tem a sua hegemonia, vai criando o sentimento que a culpa de tudo é do PT, é da esquerda, é do MST, e infelizmente é um discurso que tem ganhado voz no meio do povo. Então eles coordenam a partir de um processo midiático das redes sociais, mas eles têm ganhado muito adesão, pelo menos no processo eleitoral, no meio do povo. São dois discursos que, infelizmente, ainda têm ressonância na classe média e também na juventude da classe média, mas também no meio do povo. São as duas bases do projeto deles. Né? A liberação de armas para o povo se defender, né? Trabalhando a ideia de que se o povo tivesse direito a ter sua arma, a porte de arma, poderia ele mesmo se defender. E essa ideia de constituir, forças militares para combater a violência, matar primeiro para depois perguntar quem é. E essa questão da homofobia, de uma aversão contra a homossexualidade e o público LGBT. Então, essas duas questões basilares do projeto de Bolsonaro têm tido uma ressonância, no meio do povo também. E, infelizmente, nós podemos dizer, está crescendo. Nós vamos ter que fazer uma ofensiva para poder combater essa ofensiva do grupo mais extremista no Brasil. Seguimos conversando con Jaime Amorim, del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil, sobre el proceso electoral en este país. Tenemos ahora una pregunta desde Córdoba, Argentina, con Javier Tolcachier, también de la agencia Presenza. Adelante, Javier. Te habla Javier de Agencia Presenza desde Córdoba, Argentina. Los gobiernos de derecha, como el de Temer, Macri, anteriormente el de Cartes en Paraguay y ahora el de Duque en Colombia, han sido funcionales a la paralización de instancias de integración soberana como la UNASUR o la CELAC. ¿Qué significaría, en tu opinión, para la integración regional un eventual triunfo electoral de Fernando Haddad? Gracias. Creio que esse é um debate importante. Nós, do Movimento Sem Terra, mas também do conjunto das forças de esquerda no Brasil, viemos defendendo historicamente uma postura soberana do Brasil do ponto de vista das relações internacionais e da integração latino-americana. Nós entendemos que do ponto de vista territorial, do ponto de vista econômico, a burguesia brasileira sempre pensou o Brasil desintegrado da América Latina e sempre priorizando as relações comerciais, as relações políticas com a Europa ou com os Estados Unidos. Faz parte um pouco da história, das elites brasileiras, do comportamento das elites brasileiras. E nesse período do governo Lula, nós conseguimos reverteu uma série de coisas, principalmente nessa ideia de realizar uma relação internacional de forma mais autônoma, mais soberana e menos dependente dos interesses da Europa e dos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, a relação comercial ultrapassava a 50% da relação comercial brasileira com os Estados Unidos, até com uma determinação ainda do tempo da ditadura militar, de uma história perversa, da submissão da burguesia brasileira. E nós terminamos, depois com o golpe, em que a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos é aproximadamente de 20%. O Brasil conseguiu ampliar a relação política e comercial, com a América Latina, utilizando diversas formas de integração que você mesmo citou, mas também a partir dos BRICS, a gente foi reforçando a integração brasileira e relação comercial com a Ásia, com a Rússia, com a Índia, com a África, que foi muito importante nesse processo. Então, o Brasil conseguiu construir um processo de relação comercial, mas também de integração com a África e com a América Latina, e não necessariamente total submissão aos interesses da Europa e dos Estados Unidos. Por isso que também Lula conseguiu fazer esse processo de integração com a América Latina, apoiado nas organizações criadas de forma autônoma, a partir da nossa relação política com Cuba, com a Venezuela, né, com a Bolívia, né, com a Argentina, né, que nós constituímos um processo importante durante anos, né, mas agora eu acho que nós temos colocado que esse talvez vai ser o maior prejuízo, né, aliás, o golpe trouxe esse prejuízo já para nós, que ainda é possível recuperar, que é a nossa integração latino-americana. O Brasil tem que fazer, estava fazendo essa inversão da valorização, né, da nossa relação com os países latino-americanos. O povo brasileiro que nunca aprendeu a falar espanhol estava aos poucos aprendendo a falar espanhol nas escolas. Havia até uma possibilidade já sendo discutida, né, de transformar o aprendizado da língua espanhola em todas as escolas, né, porque hoje há uma obrigação de aprender uma língua estrangeira, que é o inglês, em toda a escola de nível médio. Mas já estávamos avançando para trabalhar. Se quisermos fazer uma integração latino-americana, o povo brasileiro tem que aprender a falar espanhol. São coisas poucas, mas é importante, né, que fomos construindo, né, nesse processo. Eu acho que, sinceramente, esse vai ser um dos maiores prejuízos que nós vamos ter na história, né, nessa ideia de nós construir, nos constituir como Brasil-nação, né, nessa ideia de, para se constituir como Brasil-nação, tem que fazer relações regionais, relações internacionais de forma autônoma e soberana. Pela primeira vez na história, nós tivemos essa oportunidade de fazer. E eu creio que nós vamos ter um prejuízo enorme para a nossa história. Nós vamos voltar a ser novamente um subimpério dos americanos na região, que é o sonho das elites brasileiras. É que o Brasil se transformasse, né, nessa categoria que eles chamam de subimperialismo, né, que nada mais é do que ser o articulador do império na região, em função, né, da sua grandeza territorial. Nós fizemos divisa com quase todos os países, né, também, né, a sua possibilidade de potência militar, mas também potência econômica. Então ela tem que, segundo os militares, né, que hoje estão disputando as eleições na figura de Jair Bolsonaro, o Brasil tem que se impor, né, na região como força, e não como força integradora, como estamos propondo já há muitos anos. Então, eu não tenho dúvida, Xavier e todos que estão nos ouvindo, que vai ser um prejuízo, né, a derrota eleitoral para esse grupo mais reacionário, não só para o povo brasileiro, mas para todo o povo latino-americano. Mas nós vamos continuar fazendo as nossas relações soberanas, como fizemos com a Via Campesina, como estamos propondo, né, o grande encontro mundial dos movimentos sociais. Vamos construindo instrumentos populares para ir aos poucos se reconstruindo, né, como povos latino-americanos. Nós, acima de tudo, acreditamos, né, que é possível fazer integração latino-americana independente de governo. É claro que quando você tem um governo, tu acelera o processo, facilita o processo. E a tendência hoje está muito clara. Ou tenhamos uma integração soberana com a eleição do PT ou alguém da esquerda, ou tenhamos, né, uma imposição, né, brasileira de se posicionar como subimperialismo na região, né, com uma integração apenas puramente econômica e desagregadora. Ese es el riesgo que corremos en el proceso electoral brasileño. Ahora nos vamos hasta Italia y nuestra compañera Geraldina Colotti nos tiene una pregunta. Hola, buenas tardes, compañero Amorín. Aquí es Geraldina Colotti desde Roma, Italia. Esta es mi pregunta. Desde el golpe de Temer contra Dilma Rousseff, el gobierno brasileño ha tenido cada día más una postura agresiva contra Venezuela. ¿Cuál escenario puede imaginar ahorita que estamos cerca de las elecciones en Brasil y que siguen los ataques desde la frontera a la Venezuela bolivariana? Gracias. Hasta luego. A tendência do governo brasileiro é continuar a desintegração brasileira, né, para a América Latina. E o combate à Venezuela e ao governo de Maduro, para a burguesia brasileira, é central, porque é o que tem ainda de resistência, vamos dizer assim, do Estado, né, na América Latina. E a burguesia brasileira, né, tem a intenção efetivamente de combater a Venezuela. É claro que aí é uma há interesse político, há interesse ideológico, né, a partir da conspiração norte-americana de impedir que governos populares possam sobreviver na América Latina. Mas sempre lembramos, gostaríamos de lembrar sempre, que há interesses econômico e estratégico também, né? Nesse momento, a tomada, né, a derrota, né, de um governo popular na Venezuela interessa aos interesses, norte-americanos em função da geopolítica latino-americana. Nós colocamos até como geopolítica internacional, lembrando que o que interessa para os americanos, além, né, da política, de transformar a América Latina no seu quintal, como sempre foi, mas há interesse em jogo, que é o petróleo da Venezuela. Derrotar o governo popular da Venezuela é entregar totalmente a petroleira ou a petroleira da Venezuela e o petróleo da Venezuela às empresas inglesas e às empresas norte-americanas que controlam, né, o petróleo na região. Então, eles têm todo o interesse nisso. Como também a derrota, né, do PT nessas eleições e com o golpe no Brasil também representou, né, o fim, né, do domínio da Petrobras, né, a soberania da Petrobras em relação ao petróleo brasileiro. E eles estão entregando todo o petróleo brasileiro, todo o valor e a riqueza do pré-sal brasileiro para as empresas norte-americanas e europeias. Então, há um interesse econômico acima de tudo. E se perdermos as eleições, pode ter certeza que vai haver uma ofensiva muito grande do governo brasileiro, né, contra os governos populares, inicialmente da Venezuela, né, depois vão maltratar e tentar derrotar a Bolívia, enfim, e depois vão tentar fazer um cerco contra Cuba, como sempre tiveram interesse. Então, me parece que os interesses da burguesia brasileira está muito claro: colocar a serviço do capital internacional a riqueza do petróleo da Venezuela e do Brasil, como também do gás da Bolívia. Aí é todo o interesse econômico. Então, por isso que também nós sempre dissemos que as eleições brasileiras também poderá estar definindo, né, parte, né? É claro que o povo da Venezuela vai resistir, mas tirar todo o apoio das forças populares brasileiras ao governo popular da Venezuela. Vamos resistir na Venezuela. Tenho certeza absoluta que o povo da Venezuela constituiu, um governo soberano, democrático, e que vai resistir contra qualquer intervenção, independente, do processo brasileiro ou não. Mas é claro que uma vitória do PT do Brasil poderia efetivamente se colocar mais como um parceiro, tanto comercial quanto política, né, dos países ou dos governos populares que ainda sobram na América Latina. O mais Jaime, importante. mira, ya se nos está termi nos, se nos terminó el tiempo. Queremos agradecerte mucho por esta entrevista, el Foro de Comunicación por la Integración de Nuestra América y todas las organizaciones que la integran. Estamos muy, muy agradecidos, sobre todo porque nos has dado este panorama previo a las elecciones presidenciales en Brasil. Y como ya acabas de decirlo, todo lo que esto va a involucrar para nuestra América Latina y el Caribe. Así que los ojos de América Latina y el Caribe van a estar puestos este fin de semana en Brasil. Mira, también queremos invitar a quienes nos escuchan a poder visitar el sitio web donde pueden encontrar esta entrevista y muchas otras informaciones, el sitio web del Foro de Comunicación por la Integración de Nuestra América. Tome nota, por favor, www.integracion-medio-lac.info. Así que visítennos en nuestra página web porque tendremos más información sobre Brasil. Y estuvimos conversando con Jaime Amorim, integrante del director de la Dirección Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Queremos agradecer también a nuestra compañera Sally Burch, que estuvo con nosotros de la Agencia Latinoamericana de Información ALAI, a nuestros compañeros y compañeras de Presenza también, y a todos quienes han hecho posible el programa de hoy, a nuestro compañero Hugo Ramírez Guamán, que estuvo en los controles. Muchas gracias, Jaime, y bueno, estaremos muy pendientes de lo que sucede en los próximos días y semanas. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.